Lil Raimundo, Dinho, Clênio, Rogério e Borracha. Um alô a todos os grupos de rap que corre atrás e não espera cair do céu. Em respeito ao nome Yahushu, é o nome do criador dos céus e da terra, nome hebraico, que tem força no mundo inteiro. Pra quem não sabe, está sendo anunciado nos quatro cantos da terra e esse é o nome que salva. Um alerta, nome próprio não muda. Se translitera. Na capa do CD tem um nome hebraico e português já transliterado. Um salve a todos os camelô do Brasil. E a todos que acreditam no nome original Yahushua. Antes de criticar, examine bem as escrituras. O fone para contato é 61-9233-8804. Até a próxima edição, se Yah quiser. Paz para todos os homens de bem é o que desejamos.